Então vamos lá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu queria aqui voltar à questão do método filosófico, que nós vimos duas aulas atrás, mas, e eu li para vocês alguns trechos do livro que eu estou escrevendo a respeito, mas eu não lembro até onde eu fui, de maneira que hoje pode ser que a gente volte a ler e comentar alguns trechos que já foram lidos e comentados. Se isso acontecer, bom, não vai fazer mal nenhum. Mas como introdução a isso, eu queria abordar o seguinte aspecto. Quando eu era muito jovem, eu li o livro do Manuel Garcia Morente, Conceitos Fundamentais de Filosofia, que é uma gravação transcrita, muito bem transcrita, muito bem redigida, de um curso que ele deu na Universidade de Madrid nos anos 30. E ali, logo de cara, ele dizia o seguinte: não podemos dar de antemão um conceito de filosofia, é necessário que você entre na filosofia, né, e através da imersão na experiência você adquira a sua própria vivência da filosofia. Muito bem, eu aceitei isso e fiz de fato a experiência. Porém, mais tarde me surge o seguinte problema. Se eu não tinha um conceito claro no início, né, e depois da vivência eu ainda não obtive um conceito claro, é evidente que uma vivência não substitui um conceito claro. Então, eu faço a imersão na vivência e vou continuar com ela, e a filosofia continuará para mim sendo, vamos dizer, uma névoa, né, um conjunto de possibilidades ilimitado, que nunca me esclarecerá qual é propriamente a minha obrigação dentro daquilo, quer dizer, o que eu estou fazendo, por que eu estou fazendo e para que eu estou fazendo. Eu nunca encontrei, em parte alguma, um conceito de filosofia que respondesse às minhas exigências. E eu achei o seguinte, que se você não tem uma visão muito clara do que é a filosofia, ou seja, se você não tem um conceito, esse conceito possa se expressar numa definição, isso é definição inequívoca, então você continua praticando a coisa sem saber o que ela é. Não é isso? E, em grande parte, esta mania de diploma que tem no Brasil é por causa disso. As pessoas não sabem o que é filosofia, simplesmente não sabem. Então, o único modo delas identificar é saber se o sujeito tem um diploma daquilo ou não. Então, ao contrário das outras profissões que se definem pelo que elas fazem, a profissão filosófica se define apenas pela posse de um diploma. É um negócio absolutamente fantástico. Quer dizer, em que consiste a filosofia? Filosofia consiste em ter um diploma de filosofia. A coisa é inteiramente absurda, é surrealista, né? Agora, as pessoas se perguntam, mas exatamente o que é a filosofia? O que faz um filósofo? As respostas são tão desencontradas e tão bobas que está na cara que os camaradas não sabem o que é, pelo menos não sabem expressar. Eles podem ter tido a vivência, mas essa vivência não adquire a clareza, a firmeza e a estabilidade de um conceito. Então, me pareceu que obter um conceito definitivo de filosofia, definitivo e válido, cientificamente válido de filosofia, era uma urgência absoluta. E várias vezes esse tema retornou à minha cabeça, até que eu fui descobrindo mais ou menos o método para chegar lá. É verdade que numa investigação filosófica você não pode ter um conceito de antemão de ter feito a investigação filosófica. Porém, aí há uma confusão entre a investigação e a sua exposição. Não é isso? Vamos dizer, em nenhuma investigação científica você pode ter a conclusão de antemão. Você primeiro precisa fazer a investigação. Porém, na hora em que você obtém a conclusão, ela é perfeitamente expressável no início da exposição. Não há problema algum. Tá certo? Então, me parecia que esse raciocínio simulava um pouco aquelas figuras do Escher, né, da escada que emenda com ela mesma, e quando chega no topo está subindo de novo. Né. E essa confusão continua e é agravada pelo fato da fragmentação do campo filosófico, né, tão bem descrita pelo Wolfgang Steigmüller naquele texto que nós já lemos aqui, do livro A Filosofia Contemporânea, onde ele vai mostrando que o campo das discussões ele vai se dividindo de maneira tal que chega um ponto onde não é possível um diálogo entre uma corrente filosófica e outra, porque elas não estão falando da mesma coisa. Tá certo? Então, Eu digo, isso é um fato, a gente verifica, isso acontece. E no próprio livro do Stegmüller, quando ele vai expondo, né, as diferenças entre o que ele chama filosofia continental e a filosofia anglo-saxônica, etc., e o marxismo, são os três grandes blocos que falava o Ferrater Mora num outro livro sobre filosofia contemporânea, quer dizer, você tem um bloco continental, você tem um bloco anglo-saxônico, você tem um bloco marxista. E, de fato, não há diálogo entre os três. Então, logo me pareceu claro que, se você quisesse obter um conceito da filosofia, você não poderia baseá-lo, vamos dizer, no conteúdo das doutrinas, porque elas eram tão incompatíveis que não se podia sequer armar uma polêmica entre elas. Mas aí vinha a famosa sugestão do Wittgenstein, que está muito certa, que ele diz que a filosofia é sobretudo uma atividade. Ela não consiste na doutrina acabada, mas ela é uma atividade. Muito bem, se ela é uma atividade, então deve ser possível definir essa atividade de tal modo que a definição se aplica a esses vários blocos, por mais incompatíveis que eles sejam. Não é isso? Se é possível existir uma história da filosofia, é evidentemente necessário que algum traço essencial definidor da filosofia tenha de ter permanecido ao longo de todos os tempos. Quer dizer, aquilo que não tem identidade também não tem história. Não é isso? Eu não posso assim começar a minha biografia e dizer que de repente ela continua na biografia do Alessandro ou da Roxane ou de outra pessoa. Quer dizer, você pode fazer a biografia porque você tem um sujeito que continua o mesmo, você não sabe porquê, você não sabe onde está o elo de continuidade dele, se é um elo físico, metafísico, etc., mas que existe. Né? Quando você vai ler a vida de Napoleão Bonaparte, você não espera que no capítulo 3 salte para a vida de Júlio César ou de Carlos Magno, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Né? Então, a história de qualquer coisa, por exemplo, se você falar a história do Brasil, fala, bom, no mínimo você tem uma unidade territorial, e a história do Brasil se refere a coisas que aconteceram dentro desse território, ainda que você não seja capaz de definir, né, essencialmente o que é o Brasil, você tem uma referência territorial que permanece estável. No caso, se você dizer a história dos judeus, bom, não tem unidade territorial, mas tem a unidade familiar, quer dizer, é um pessoal que foi, vamos dizer, se gerando uns aos outros ao longo do tempo e tem uma linhagem familiar muito clara, então dá para você saber o que é os judeus, né? Ou se você, sei lá, os ciganos, por exemplo, mesma coisa, também não tem território. Né? Então, toda história pressupõe a unidade de uma essência que permanece por baixo de todas as suas transformações. Sem isso, a história da filosofia seria impossível, a não ser que você decida que o nome filosofia é apenas uma convenção que você aplica a qualquer coisa que você não sabe o que é. Então, assim, sempre me pareceu um escândalo que a atividade, justamente aquela atividade que contém como um dos seus elementos essenciais o esclarecimento dos conceitos, não fosse capaz de fazer um conceito claro daquilo mesmo que ela está fazendo. Daí seria o negócio do caso de Ferreira e espeto de pau. Quer dizer, então a filosofia seria uma atividade, né, que explica todos os demais conhecimentos, exceto ela mesma. Né? Mas isso é incompatível com o fato de que a maior parte dos filósofos diz que uma das principais atribuições da filosofia é definir-se a si mesma, ou seja, ela não pode ser definida desde fora. Isso tudo é claro que coloca um problema imenso e, vamos dizer, o simples desinteresse por essa questão mostra que as pessoas que entram nesse estudo estão menos interessadas em obter uma compreensão da matéria do que em simplesmente participar de um certo meio social que onde as pessoas se dizem filósofos. Não é isso? Então, é claro que a primeira providência para se chegar a esse conceito de filosofia era examinar as várias mutações, não é isso? Da identidade social da filosofia ao longo dos tempos. Quer dizer, a filosofia corresponde a certas atividades socialmente reconhecidas, mas essas atividades não são as mesmas. Tá certo? Então, uma breve história, às vezes você não precisa fazer uma história completa da filosofia, mas é só você assinalar os momentos principais em que a identidade social da filosofia mudou radicalmente, e esses momentos existem. É isso. Eu aqui assinalei quatro, Primeiro, você tem a Grécia Antiga, segundo, você tem a Universidade Medieval, terceiro, você tem, vamos dizer, a filosofia clássica, o tempo de Descartes e Leibniz, e quarto, você tem a filosofia moderna como atividade profissional, em grande parte, mas nem sempre como atividade profissional. Então você ainda tem, vamos dizer, um certo conflito entre a filosofia como atividade profissional e como participação numa discussão pública. Ainda existe esse problema. Então o item 4 se divide em dois, na verdade. E o simples fato de você ter esses 4 ou 5 perfis diferentes da filosofia ao longo da história mostra que a filosofia não se identifica com nenhum deles e não precisa de nenhum deles e deve poder ser definida por baixo ou para além deles. Ou seja, qual é o elemento constante que continuou existindo e permitindo que os filósofos se reconhecessem uns aos outros por trás da imensa variedade, não só das suas orientações, das suas filosofias pessoais, mas da sua própria identidade social. Não é isso? Nós vemos, por exemplo, que houve um certo diálogo, talvez o diálogo principal do século XVIII, entre Newton e Leibniz. Nós sabemos que os dois inventaram o cálculo infinitesimal quase que ao mesmo tempo, independentemente, os dois inventaram. Os dois têm contribuições absolutamente formidáveis a várias ciências e os dois tinham concepções filosóficas e existe ali toda uma parte, uma colaboração, uma parte, um confronto. Mas qual era a identidade social desses dois personagens? Um era um professor universitário, que era Newton. Newton era um professor de Oxford, né? E um membro da Royal Society, que a Royal Society não é uma organização universitária, mas ele tinha uma identidade profissional muito clara. Ao passo que Leibniz, não. Leibniz era de profissão, ele era simplesmente um diplomata, que viajava daqui para lá. Nunca foi professor de parte alguma, era apenas um escritor independente, né, que fazia lá suas investigações por conta própria e as publicava. Então você já tem simultaneamente duas identidades profissionais, as duas reconhecidas como igualmente filosóficas. Nunca ninguém foi cobrado de Leibniz, mas aonde que você leciona? Então, por baixo de todas essas diferentes identidades profissionais, o que exatamente continua? Então, nós vemos assim, qualquer que seja o conteúdo da filosofia do indivíduo, ele a expressou de algum modo. Oralmente, como Sócrates, ou como Petre Tocea, ou deu aulas a respeito. Existe um registro dessas aulas, pelo menos uma recordação das aulas. Mesmo que o sujeito não tenha feito uma apostila por conta própria, os alunos podem ter anotado algo, como é o caso do Ferdinand de Saussure, o livro dele, o curso de Linguística Geral. Ele nunca escreveu, aquilo são anotações de 20 alunos, anotações até desencontradas, montaram o livro. Bom, mas ele deu as aulas, afinal de contas. Né? Ou então ele escreveu livros e publicou alguma coisa em revistas acadêmicas ou em qualquer outra, em qualquer outro tipo de publicação. Nós temos, por exemplo, o caso do Wilhelm Flusser, que é um grande filósofo, que viveu no Brasil, filósofo tcheco, judeu tcheco, viveu no Brasil muitos anos. Ele nunca publicou, embora ele desse aula numa faculdade, que é a Faculdade de Álvares Penteado, ele dava aula na Faculdade de Artes, não de Filosofia. Né? E toda a filosofia dele foi publicada em artigos no Estadão. Mas ele publicou. Então, você vê, algum meio de comunicação existe. Entre os séculos XVI e XVII, como nós podemos ver depois com mais detalhe, um elemento importantíssimo de expressão da filosofia foram as cartas. Não é isso? Você tem correspondências imensas, Newton com Clark, de Leibniz com Clark, Descartes com Mersenne e assim por diante. A obra de Descartes, por exemplo, a maior parte dela são cartas. Ela tem aqui, sei lá, 10 ou 12 volumes, e eu acho que os 4 ou 5 são só cartas. Né? Ele não escreveu nenhum livro de 4 volumes, né? 4 volumes de 1000 páginas, mas as cartas formam 4 volumes de 1000 páginas. Então as cartas também são importantes. Muito bem, então você vê que Além da filosofia ter uma variedade de identidades sociais possíveis, ela tem uma variedade de formas de expressão e, portanto, de documentação possíveis, né? Uma grande parte dessa documentação é simplesmente feita de pessoas que ouviram o sujeito falar e anotaram, como acontece no Petr Tsotsev. Ele publicou muito pouco, escreveu muito pouco, mas muito se conhece do pensamento dele pelo que as pessoas ouviam, não em aulas, mas em conversações informais, até na cadeia. Tem coisa que... né, tem existem muitas coisas que os seus alunos que estavam presos junto com ele anotaram ali na cadeia. Tem um episódio engraçado, onde ele reuniu um monte de presidiários, né, assassinos, ladrões, estupradores, e estava lá explicando para eles a diferença entre a filosofia de Jaspers e a de Husserl. E os alunos olhando de longe, dizendo: mas por que você fez isso? Por que você foi explicar isso para eles? Falei: bom, algum dia alguém tinha de esclarecer essa questão. Então, essas várias formas de expressão e documentação, formas de registro da atividade filosófica, pelo simples fato de elas serem tão variadas, nós chegamos com relação a elas à mesma conclusão que tiramos com as identidades sociais, né? Nenhuma delas é essencialmente necessária à filosofia, né? Então, isso quer dizer que não é próprio do filósofo ele escrever nem tratados, nem cartas, nem artigos de revistas e nem mesmo livros, tá certo? Porque ele pode fazer qualquer dessas coisas e isso será absolutamente indiferente. Portanto, a filosofia é compatível com inúmeras identidades sociais diferentes e ela é compatível com inúmeras formas de registro diferentes. Ela é compatível, perdão, compatível com as várias identidade compatível com várias formas de registro. O que significa que nenhuma dessas identidades e nenhuma dessas formas de registro é essencial a ela. Todas podem ser trocadas a qualquer momento. Então, é evidente que não é nem nas identidades sociais, nem nas formas de registro que nós temos de procurar o elemento constante da filosofia. Tem que ser algo que está por baixo. Mas, aqui é o ponto crucial. Se as formas de registro são indiferentes à essência da filosofia, isso significa que para uma filosofia ser filosofia, ela não precisa ser registrada de maneira alguma. De quando se completa a atividade filosófica? Quando que você pode dizer que a atividade filosófica foi realizada? No momento em que ela foi escrita? Não. Acabamos de ver que a forma do escrito não determina a essência da filosofia. Ao contrário, a forma do escrito é variável. Portanto, chegamos à conclusão que a filosofia é uma atividade que se realiza inteiramente na consciência do filósofo e que depois se manifesta e se expressa oralmente ou por escrito ou através de testemunhos de terceiros ou de qualquer outra maneira. Mas esses registros não são a atividade filosófica propriamente dita. Uma prova secundária que pode ser alegada em favor disso é que nem sempre os filósofos que são mais importantes são os melhores escritores. Se você pegar, por exemplo, os originais de Aristóteles, eles são horríveis, porque eles são apenas rascunhos, é tudo uma coisa disforme, quebrada, desencontrada, né? Se você pegar filósofos, por exemplo, do tempo do idealismo alemão, pegamos do século XIX, você pegar outro Schopenhauer, Hans Schopenhauer é um grande escritor. Schopenhauer e Nietzsche são grandes escritores. Né? Eu digo, mas e o Kant? O Kant escreve horrivelmente. Né? Ele simplesmente não sabia se explicar. Né? Ele apelava sempre, vamos dizer, a demonstrações muito complexas, nas quais ele mesmo se perdia no meio. E é só você tentar ler o Kant, você vê. Pô, esse cara podia ter facilitado as coisas, podia ter escrito de uma maneira melhorzinha, mas ele definitivamente não é um grande escritor, e na verdade não é um escritor de maneira alguma, é um filósofo, um professor. Mas quando você compara, por exemplo, a elegância dos escritos de René Descartes, que é um clássico da língua francesa, né, e você compara, por exemplo, com os escritos do Jacobin, que é um filósofo que teve ideias absolutamente geniais, mas que escreve uma linguagem praticamente incompreensível, cheia de alusões herméticas, etc. Fala, como pode ser que essas duas coisas sejam a mesma? Elas são a mesma porque elas divergem no modo de expressão e de registro. Mas o modo de expressão e registro não é a atividade filosófica. Presta atenção, isso, não, isso é assim mesmo no caso de um sujeito que pensasse por escrito, que existe um caso que é Edmund Husserl. Edmund Husserl sabia taquigrafia. Isso quer dizer que ele escrevia na velocidade em que ia pensando. É uma coisa quase impossível para quem não sabe taquigrafia. Então, bom, ele escrevia pensando, mas isso quer dizer que o registro, que escrever era o pensar, fala, não, de maneira alguma. Não é possível que ele escrevesse primeiro e pensasse depois. Na hora que ele coloca a frase, ela tem que estar pensada na cabeça dele. Né? Então, daí concluímos uma coisa absolutamente acachapante. A atividade filosófica é puramente interior. Tudo mais são expressões e registros e manifestações externas. Isso quer dizer que um sujeito que pensasse profundamente sobre problemas filosóficos e nunca contasse nada para ninguém, ele teria realizado a atividade filosófica tão perfeitamente quanto o mais conhecido e lido dos filósofos universais. Talvez seja Descartes, o filósofo que mais o pessoal lê, né? Ou Platão. Né? Então o sujeito está lá totalmente desconhecido e, no entanto, ele é um filósofo. Tanto que há filósofos que só foram lidos dois ou três séculos depois de morrerem, como Jean-Baptiste Vico, por exemplo. Não é isso? E há casos como o nosso Mário Ferreira dos Santos, que raramente escreveu uma linha, tudo que se publicou dele são transcrições de fitas muito mal feitas. Né? E pode-se dizer que ele não realizou a atividade filosófica porque ele não completou seus textos, ou que Petre Tsutsia não filosofou porque ele não escreveu nada, ou porque talvez, né, até o pessoal chamava o Saint-Martin Le Philosophe Inconnu, quer dizer, é um filósofo desconhecido, porque era esotérico. Né? Então existe até mesmo essa expressão. Então, quantos Philosophes Inconnus existem no mundo? Não sei. É impossível. Assim como existem santos desconhecidos. Não é isso? Quer dizer, o sujeito que tem tantas virtudes, né, fala com Deus. Deus o abençoou de maneira especial, mas ninguém ficou sabendo. O cara nunca foi canonizado nem nada. Isso é perfeitamente possível. A própria igreja reconhece que eles existem. Hein? Então, do mesmo modo, se a filosofia se perfaz, ela se completa inteiramente na esfera interior, mesmo que não haja registro algum, tá certo? Então, a história da filosofia é a história dessa atividade interior, tal como ela foi documentada. O que se procura quando se lê livro de filosofia? É a atenção exclusiva ao texto? Não. Nós tentamos pegar o quê? A conexão interior. Que às vezes está mal documentada nos textos. Você vê que em alguns filósofos a exposição é totalmente sistemática. Quer dizer, eles tentam fazer com que a ordem dos seus escritos corresponda, né, à ordem do seu pensamento, como Kant, por exemplo. Quando Kant faz uma crítica à razão pura, crítica à razão prática, crítica do juízo, né, prolegômenos da toda metafísica futura, etc., etc., ele está dispondo os seus escritos na ordem das grandes divisões da temática filosófica, tal como ele a compreende. E existem outros casos que não é nada disso. Você pegar a obra de Leibniz é constituída de cartas, de fragmentos, tá certo? De escritos não terminados, tá certo? E você vai dizer que a filosofia de Leibniz é menos ordenada interiormente do que a de Kant? É claro que não. A filosofia de Leibniz tem uma ordem interna maravilhosa. Talvez seja o filósofo mais organizado que existe, embora os escritos sejam totalmente desorganizados. Como é que sabemos que a filosofia é organizada? Porque por trás dos escritos você tenta pegar a conexão interna do pensamento do filósofo. Note bem, do pensamento. Né? E esta unidade interna, ela por si mesma não está documentada nos escritos. Isso quer dizer que você tem de penetrar, por assim dizer, no mundo interior do filósofo para compreendê-lo. Ou seja, além da, por baixo daquilo que ele disse, que ele explicitou, existe uma conexão que ele estava enxergando. e que ele não expressou de maneira alguma. Quando eu fiz o meu estudo sobre Aristóteles, o negócio dos quatro discursos, eu me vi exatamente diante desta situação. Aristóteles não escreveu nenhuma teoria dos quatro discursos. Ele simplesmente escreveu lá, deu umas aulas, escreveu um negócio sobre a poética, a retórica, a dialética, que é o livro dos tópicos, e a lógica, o que eu chamava analítica. A analítica, isso é isso que ele fez. Mas eu lendo aquilo, eu vi que existem princípios comuns. Né? Eu vi que existe uma ordem que conecta uma com a outra, e com a outra, e com a outra, e com a outra, e com a outra. Como se fosse uma árvore que vai... Eu falei, mas se eu percebi isto nos escritos que um negro deixou 2.400 anos atrás e que são escritos fragmentários, é impossível que ele próprio não tivesse percebido. Né? Então, esta conexão entre as quatro disciplinas que tratam do órgão, ela tinha de estar consciente para o próprio Aristóteles. Senão ele não conseguiria fazer o que fez. Mas ele não deixou uma só linha sobre essa conexão. Então, eu vou expressar essa conexão mostrando algo que Aristóteles não escreveu, mas que ele tem de ter pensado para poder escrever o que ele escreveu. Não é isso? Então, toda e qualquer interpretação de texto filosófico é isto. Você está indo do escrito para uma coisa que não está escrita. E se não está escrita, onde estava? Na consciência do filósofo. Então, é ali que se realizou a obra filosófica, e não no escrito. Estão acompanhando? Então, esse é, evidentemente, o primeiro passo para definir a filosofia. A filosofia em si mesma é uma atividade interior. É uma atividade de reflexão e de intensificação e, por assim dizer, de organização da consciência. Então, primeiro, damos isso por assentado, eu acho que isso aqui é absolutamente irrefutável, não tem como quebrar isso aqui. Feito isso, nós podemos perguntar, bom, é uma atividade interior, mas a que ela se destina, o que ela está procurando? E aí... Nós vemos que não é possível responder a isso pelo conteúdo das doutrinas filosóficas e nem mesmo pelo seu assunto, porque os assuntos diferem. Você vê que as perguntas filosóficas, elas não permanecem as mesmas. Eu prefiro essa xícara aqui, que é mais pequenininha. Então, os temas são completamente diferentes. Por exemplo, já no começo da filosofia, você vê isso aí. Você vê que os primeiros filósofos, chamados pré-socráticos, eles estão interessados praticamente só numa pergunta. De que é feito o mundo? Não é isso? Ué, Sócrates nunca fez essa pergunta. É? Ele levanta perguntas completamente diferentes. O que é a justiça? O que é o bem? Etc, etc. Ele está interessado, sobretudo, em filosofia moral e política. Né? E quando Aristóteles coloca de novo a mesma pergunta dos pré-socráticos, já é de uma maneira tão diferente, né, que não, certamente não é o mesmo assunto. Não é isso? Se você procurar hoje, nos filósofos de hoje, bom, alguns tratam ainda da pergunta pré-socrática, do que é feito o mundo. Por exemplo, o sujeito escreve uma filosofia da física quântica. Ele está ainda tentando responder a mesma coisa. Qual é a matéria do mundo? Né? Mas a maior parte dos filósofos não trata absolutamente disso. Né? Eu li, por exemplo, sei lá, a obra inteira do Erich Wöhler e não encontrei nada disso. Eu li a obra quase inteira do Bernard Lohner, eu não encontrei nada disso. Mas se eu leio Alfred Whitehead, eu encontro. Porque ele era um cientista também. Então ele fazia um tipo de filosofia da ciência que tentava dar alguma resposta a esta questão. Então, quer dizer, não existe esse negócio de questões filosóficas permanentes. As questões filosóficas também mudam. Não é isso? Então, raios, eu não posso encontrar a unidade de propósito da filosofia nem nas doutrinas e nem mesmo nos assuntos. Aonde que eu devo encontrar? Na própria atividade. Ué. É? Então, quando o Wittgenstein percebeu que a filosofia era uma atividade, ele percebeu instantaneamente que era uma atividade interior. E daí ele fez aquela famosa piada sobre o livro dele, o Tractatus. Ele diz que esse livro se compõe de duas partes. Uma é essa que foi publicada e a outra que não foi escrita nem será. E essa segunda é a mais importante. O que ele quer dizer com isto? A filosofia é uma atividade interior. Eu só registrei uma parte dela. A outra, até para ser coerente, ele não podia expressar porque ele achava que se tratava de uma sabedoria muda. Então, se a sabedoria muda era a parte mais importante da obra filosófica do Wittgenstein, então, obviamente, o mais importante é a atividade interior e não o seu registro. Eu acho que dos filósofos do século XX, nenhum esteve tão consciente disso com tamanha clareza quanto o próprio Wittgenstein. Isso aí, aliás, arruinou a vida dele. Esse negócio da fé muda, como chama, fé sem palavras, né? É uma ideia louca, mas ela põe à mostra uma verdade profunda de que a filosofia é uma atividade e ela é uma atividade interior. Se a filosofia é essencialmente uma atividade interior, ela difere radicalmente de qualquer outra atividade humana. Por exemplo, você imagina uma ciência física que seja puramente interior. Ela não pode ser, porque a matéria dela está colocada fora do ser humano. Você está estudando a constituição material das coisas. Isso não é interior de maneira alguma. Você tem que lidar com a matéria. Você imagina um estudo da medicina que fosse puramente interior, quer dizer, o médico só pensa na sua cura, mas não faz nada para curá-lo. Você pode dizer que o essencial da medicina é a descoberta do tratamento? Eu falo, não. É a aplicação do tratamento. Mesmo porque, se ele não aplicar, não vai saber se o tratamento funciona. Então, a própria ideia, vamos dizer, o Claude Bernard, a medicina experimental, se ela é experimental, ela não pode ser puramente interior. Mas, em suma, não existe... Ver a arte. Existe uma arte puramente interior? O sujeito pensou num quadro, mas não pintou o quadro. Pensou na música, mas não compôs a música. O sujeito chega lá. É a brincadeira do John Cage. Fez uma música chamada 4 minutos e 33 segundos. Onde ele senta no piano e fica 4 minutos e 33 segundos em total silêncio. Isto é uma gozação? Sim, mas é uma gozação que esclarece algo da música. Se a música não é composta, ela simplesmente não existe. A música não é uma atividade interior. Então, vamos supor, um músico que tivesse composto na cabeça dele, sinfonias, concertos mais maravilhosos do mundo, e não registrou uma linha, nunca tocou, nem nada, ele seria um músico de jeito nenhum. Quer dizer que em todas essas atividades, a expressão material faz parte delas, e na filosofia não faz. Estão acompanhando isso aqui? Então nós temos não somente um traço definidor da filosofia, que mostra o que ela foi permanentemente ao longo de 20 e tantos séculos, por baixo de todas as suas mutações externas, mas também aquilo que a diferencia de toda e qualquer outra atividade humana. Não é isto? Então, é claro que o passo seguinte, porque com isso nós já chegamos a uma conclusão que tem consequências absolutamente portentosas. A primeira é, a filosofia não é uma profissão, nem pode ser jamais. Ninguém vai pagar para você pensar e não contar nada para ninguém. Não existe esta profissão. Portanto, o que se chama profissão filosófica não é o exercício da filosofia, mas alguma das suas formas de expressão. O sujeito é pago ou porque ele escreveu um livro, ou porque ele deu uma conferência, ou porque ele deu aula, ou seja, é a expressão material da filosofia que pode ser profissional ou não. Mas a filosofia em si mesma não tem como ser uma profissão jamais. Justamente por não ter como ser uma profissão, é que ela pode se expressar através de 1000 identidades sociais diferentes. Não é isso? Inclusive, ela pode se exercer sob a aparência de outras atividades profissionais. Quando você lê, por exemplo, Hölderlin, ou o próprio Fernando Pessoa, você diz, oh, raios, isso aqui é poesia ou é filosofia? William Blake, isso é poesia ou filosofia? Quer dizer, o sujeito filosofou e ele expressou aquilo poeticamente. O que não quer dizer que não haja uma conexão racional filosófica muito profunda ali dentro. Se você procurar, você acha. Então, a pergunta seguinte é, qual é o objetivo? O que é que eles estão buscando? E esta pergunta tem que ser respondida de tal modo que a resposta abranja e seja compatível com todas as filosofias as mais diferentes do universo. Então você pega, por exemplo, aqui nós temos Bertrand Russell, ali nós temos Wittgenstein. E temos, por trás dele, temos o Nietzsche. Então você tem um sujeito que escreve o tempo todo, tenta se explicar nos mais mínimos detalhes e publica uma centena de volumes, tudo explicadinho. Do outro lado, tem um sujeito que escreve por efusões poéticas quase incompreensíveis. E você tem um terceiro que prefere ficar quieto. Digo, muito bem, nós podemos encontrar uma definição que abranja esses três casos. Então, eu vou deixar essa questão parada por enquanto. Vocês já sabem qual é a resposta que eu vou dar, vocês só não sabem como eu encontrei, e vou explicar depois. Eu vou parar isso e ler aqui alguns pedaços do livro que eu estou preparando. Eu acho que na aula retrasada, talvez vocês possam me informar através do chat, eu cheguei a ler um trecho que se referia à concepção de universidade do Wilhelm von Humboldt. Sim ou não? Eu não digo se eu, não pergunto se eu falei sobre isso, mas se na leitura que eu fiz, eu falava disso. Vamos ver se alguém me responde aqui. Alguém respondeu aí? Mencionei. Sim. Muito bem. Sim. Vou fazer outra pergunta. Eu cheguei a dizer como as limitações da concepção do Humboldt sobre as universidades chegaram a afetar o mundo anglo-saxônico, Cambridge e Oxford. Falei disso ou não? Você li a respeito disso ou não? Alguém aqui disse que eu mencionei, mas não li. Bom, então eu vou voltar atrás de qualquer maneira, vou ler esse pedaço aqui, tá? Se eu já li, você me desculpa, gente. Quanto à segunda pergunta, a resposta é não. Não, então muito bem. Então vamos lá. Então aqui isso corresponde ao parágrafo 10 do livro. Diz o seguinte, não foi só na Alemanha que a redução da filosofia a uma profissão universitária, guiado pelo ideal das ciências, trouxe como resultado a impotência de reagir à invasão das ideologias de massa. Exatamente o processo que eu estou descrevendo aqui e que é tão bem assinalado e descrito pelo Erich Wögerin com relação à o que aconteceu na Alemanha, na Universidade Humboldtiana, que ele, inclusive, ele a responsabiliza pela inermidade da intelectualidade universitária alemã ante o nazismo e o comunismo. O mesmo aconteceu na Inglaterra, nos Estados Unidos e, em menor medida, já veremos por quê, na França. O processo remonta à criação da filosofia analítica por George Moore, Bertrand Russell, Alfred North Whitehead, Ludwig Wittgenstein e Rudolf Carnap. A ideia inicial era dar à filosofia o rigor de uma ciência, mas por meio de um artifício que hoje parece risivelmente simplório. Reduzir todo o conhecimento a proposições atomísticas que oferecesse uma adequada, aspas, reconfiguração lógico-formal dos dados dos sentidos. Tudo o que não coubesse nessa fórmula, exceto as proposições puramente formais, que não versassem sobre objetos, mas apenas sobre relações lógicas, era condenado como desprovido de significado. A filosofia reduzia-se assim à análise da linguagem para limpá-la de pseudoproblemas que haviam atormentado em vão os infelizes antecessores da filosofia analítica ao longo dos milênios. Russell chegou a escrever uma longa história da filosofia ocidental, onde trata dos grandes filósofos do passado com um sorrisinho de superioridade no canto da boca, o que não impede que alguns de seus capítulos, aquele sobre Hegel notadamente, provem apenas que algumas ideias daqueles filósofos eram superiores à capacidade de compreensão do autor. Não sei se por falta de sensibilidade literária ou ânsia de regulamentar o cosmos, não ocorreu aos proponentes da teoria analítica que nunca um fato pode ser diretamente traduzido numa proposição atomística sem passar por várias mutações e adaptações na esfera do imaginário. Muito menos chegaram a notar que não existem dados dos sentidos como matéria de percepção imediata, mas apenas coisas e processos complexos, a começar pela presença total a que se refere Louis Lavelle, que só se reduzem a dados dos sentidos por análise ex post facto. Ou seja, não é que as suas percepções se compõem de dados dos sentidos. Ninguém nunca percebeu um dado dos sentidos. Você percebe alguma coisa que está acontecendo, a presença de um ente qualquer, né, isso, uma mudança atmosférica, ou seja, processo enormemente complexo, e depois, por análise, você os decompõe. Fala, não, aqui havia, vamos dizer, uma percepção X, mais outra, mais outra, mais outra. Então você decompõe aquilo analiticamente em dados dos sentidos. Quer dizer, dados dos sentidos não são, vamos dizer, uma matéria-prima que se ofereça para você, vamos dizer, como um dado imediato. Não, eles são o resultado de uma análise. O que é imediato é a percepção de seres, coisas, estados, etc., etc. Todos eles sempre compostos. Né? Por exemplo, você já ouviu algum som puro? Não. Se você ouviu o som, você estava em algum lugar. Né? Então, alguma sensação espacial você também teve ao mesmo momento. Basta isso para você ver, bom, como é que você distingue o que era o som do que era a circunstância espacial na qual você estava. E segundo, este som não tem nada a ver com vamos dizer, o quadro espacial em torno? É claro que tem, porque você tem o problema da distância, da ressonância, etc., etc., tudo isso dependendo do espaço. Então, tudo isso vem junto e você separa mentalmente. Isso quer dizer que os dados dos sentidos não são separados. É? Eles são distinguidos ex post facto, distinguidos por análise. É? Então, isto quer dizer que para você fazer uma proposição atomística, você tem que pegar um quadro complexo dos dados do sentido, decompô-lo mentalmente, separar o que você imagina ser os dados dos sentidos, e aí você compõe a afirmação atomística. Né? Ou seja, há uma distância enorme entre uma coisa e outra. Ora, isso quer dizer que de tudo o que você percebeu, o que é expressável em proposições atomísticas é um fragmento irrisório. O resto não é expressável. Então, você diz assim, eu fui ao Teatro Municipal. Isso é uma proposição atomística. Então, supõe-se que cada um desses termos corresponde, lógico, formalmente, a um aspecto dos dados dos sentidos disponíveis. Mas você imagina quantos dados dos sentidos você obteve desde que você saiu de casa até que você chegou no Teatro Municipal? É uma multidão. Tá certo? Portanto, e esta afirmação ela não corresponde a dados dos sentidos. Né? Por trás dela há uma imensidão de dados dos sentidos que não entram nela. Né? Então, ela representa uma seleção, uma abstração. E pergunto eu, seria possível você chegar a alguma conclusão importante ou válida analisando a frase eu fui ao Teatro Municipal sem você levar em conta todos os outros dados dos sentidos que não estão contidos na frase? Absolutamente não. Portanto, não basta você analisar a frase, você precisaria analisar a experiência real. Né? E daí você partir para a análise da frase. Partindo do princípio de que a frase expressa uma experiência real, não adianta analisar a frase, você tem que analisar a experiência real primeiro. Né? Que, portanto, reduzir a filosofia à análise da linguagem era saltar sobre a análise da experiência propriamente dita e lidar apenas com palavras num dicionário ou reconfigurações lógicas dos fatos em vez dos próprios fatos. Os fatos estão sempre em aberto. E eles são acessíveis não à nossa linguagem, mas à nossa memória. Quando você diz uma frase que resume esquematicamente uma experiência complexa que você teve, a experiência complexa está na sua memória ainda. E a frase não a contém inteira. Esta frase só se torna compreensível para uma pessoa que teve experiência análoga. Não é isso? Portanto, a comunicação se dá num nível que ultrapassa enormemente o alcance da frase. E aí a minha famosa tese, o mundo é o mediador de toda a linguagem. Nós nos entendemos porque nós estamos no mesmo mundo, meu Deus do céu. E não porque a linguagem esteja estabilizada e esclarecida em todos os seus pontos. A linguagem jamais será esclarecida e estabilizada em todos os seus pontos. Isso não é possível fazer. Né? Porque à medida que o tempo passa, as experiências mudam e as nuances das palavras também mudam. Tá certo? Então vamos lá. É verdade que após o anúncio triunfal do programa analítico, Russell e Wittgenstein voltaram atrás muitas vezes, tentando atenuar os exageros da proposta. Ou, no caso de Wittgenstein, reverter em 180 graus o sentido que a massa de seus leitores, inclusive o prefaciador Bertrand Russell, dava às teses do seu Tractatus. Bertrand Russell interpretou o Tractatus exatamente no sentido da filosofia dele, quer dizer, filosofia analítica em seu estado puro, por assim dizer, né? E o Wittgenstein depois disse, não é nada disso. Não é isso? Você simplesmente não me entendeu, porque eu não estou depreciando como carente de sentido tudo aquilo que não se pode expor em proposições analíticas, eu estou dizendo exatamente o contrário, ou seja, que justamente aquilo que não cabe nas proposições atomísticas é o mais importante. Esse, aliás, é um dos episódios mais reveladores da história da filosofia analítica. O livro destinado a eliminar de vez as ambiguidades da linguagem e a nada menos que, aspas, trazer a solução final de todos os problemas essenciais da filosofia, expressão do Wittgenstein, era ele próprio, aspas, é uma expressão do Stephen Toulmin, um dos livros menos autoexplicativos já publicados. Um enigma, um Roman à Cliff é um romance que se refere a personagens reais não nomeados, que você tem que descobrir a chave, como, por exemplo, o livro Windswept House, do Malachi Martin, é um Roman à Cliff, quer dizer, os personagens são todos reais, mas estão botados com outro nome, então você tem que descobrir. Né? Um Roman à Cliff ao qual o leitor pode trazer qualquer uma de 12 interpretações diferentes. É isso. E, bom, o Wittgenstein pode até ter trazido a solução final de todos os problemas essenciais da filosofia, né? Mas ele não falou nada a respeito. Os pressupostos da escola resultavam em expelir do mundo do conhecimento sério os temas tradicionais da filosofia religiosa. O Tractatus seguia rigorosamente essa orientação, que filiava a escola à linguagem positivista. Mas, vendo que o livro era assim interpretado, Wittgenstein protestou, afirmando que justamente por serem absolutamente indizíveis, os conhecimentos espirituais eram os mais importantes e valiosos. Chegou a dizer, e não totalmente de gozação, que o tractato se compõe de duas partes, uma publicada, a outra jamais escrita, sendo esta a mais importante. De fato, se tudo que não pudesse ser expresso em proposições atomísticas não deveria ser dito de maneira alguma, que é a conclusão dos tractatos, só restava ao filósofo discursar sobre palavras ou ficar quieto. Nós vimos, a análise da linguagem não é análise da experiência. Para analisar a experiência, você precisa recorrer a elementos que não estão conservados nas palavras, mas na memória, nos sentidos, etc., etc., considerados diretamente e não na sua expressão verbal. Discursar sobre palavras ou ficar quieto. Foi isso que Wittgenstein fez a vida toda. Quando, rompendo com o voto de silêncio, ele abria a boca para dizer algo sobre religião e espiritualidade, eram coisas de uma ingenuidade atroz. Diz ele, só o cristianismo é um caminho seguro para a felicidade. Dizia ele, ao mesmo tempo que mostrava desprezo a toda a religião organizada. Mas perguntei, o que é o cristianismo sem os sacramentos que pressupõem ao menos um pouco de organização? Quer dizer, que cristianismo era esse? Quando se investiga mais um pouco, descobre-se que a religião que deslumbrava o filósofo era apenas o cristianismo sentimentalóide de Leon Tolstói. Tolstói publicou um livro lá sobre o cristianismo, faz a sua própria interpretação totalmente herética do cristianismo, e no fim fica tudo reduzido, vamos dizer, a um sentimento interior, a uma vaga impressão, ou, como dizer, é uma fé sem palavras. O que é uma fé sem palavras? Né? A fé supõe alguma afirmação no qual você acredite, meu Deus do céu. Ou alguém, algo cognoscível no qual você acredite. Não é isso? Então, uma fé sem palavras é, de fato, uma contradição de termos. Se os resultados dessas revisões e autonegações sucessivas foram sempre de uma inconclusividade angustiante, isso não bloqueou, mas antes fomentou a expansão da escola analítica na Inglaterra e nos Estados Unidos, fornecendo um estoque formidável de problemas lógicos cabeludos e provavelmente insolúveis, capazes de alimentar inumeráveis departamentos universitários, revistas acadêmicas e congressos de filosofia por muitas décadas. Quer dizer, a filosofia ela se torna fértil, não porque ela explicou alguma coisa, mas justamente ao contrário, porque ela não explicou nada e levantou um monte de problemas, esses problemas restam aí, e aquilo pode, de fato, alimentar inumeráveis discussões. Enquanto você tem matéria para discussão, bom, saem daí cursos, livros, teses filosóficas, artigos de revistas acadêmicas, etc. Isso continua até hoje. Quer dizer, a bibliografia da filosofia analítica hoje é absolutamente inabarcável. A redução da filosofia à lógica trazia consigo, é claro, o compromisso da mais estrita neutralidade científica. Isto implicava ou a total abstinência de pensar sobre temas morais e espirituais, ou a sua redução a algum tipo de abordagem materialista, acessível aos sentidos. Russell acreditou encontrar a solução ao reduzir a moral, a religião e a espiritualidade em geral a expressões do desejo. Quer dizer, ele pega a noção do desejo e faz dela o conceito fundamental de toda esta área do conhecimento. Encerrando-a assim na esfera da imanência humana. E repetindo, sem saber, a fórmula humboldtiana que as catalogava como ideais. O que é ideal? É uma coisa que você quer, é um desejo, no fim das contas. Eu quero que as coisas sejam assim. Não é isso? Então, se a noção de se tudo quanto é elementos da espiritualidade, da ética, da moral, etc., pode ser reduzido a uma questão de ideal, então pode ser reduzido a uma questão de desejo. Só que o desejo é um fenômeno imanente ao ser humano. Ele acontece dentro do ser humano, na esfera do ser humano. E ele nada nos diz sobre a existência ou inexistência do objeto desejado. Eu não posso, examinando só o desejo que uma pessoa tem, saber se aquilo que ela quer existe. Para isso eu precisaria investigar algo que vai além dela. Né? Portanto, se a religião, a moral, etc., são estudadas apenas sob a esfera do desejo, elas têm de ser estudadas de tal maneira que faça abstração da existência do objeto. E é claro que isto nos deixará na eterna dúvida se esses objetos existem ou não. Tanto quanto o modelo de Humboldt, o programa analítico favorecia a instituição da filosofia como carreira universitária, altamente regulamentada e uniformizada, dotada, ademais, do poder de expulsar do seu recinto o que quer que não atendesse às exigências de uma filosofia científica. A mistura de sublimismo científico e rigidez burocrática foi o canal pelo qual a fraqueza da universidade alemã, ante as ideologias de massa, chegou a Cambridge e Oxford. Alfred Whitehead, sob esse aspecto, escapa ao nosso campo de investigação porque logo rejeitou categoricamente o projeto analítico e se empenhou em defender o estatuto da fé religiosa como conhecimento. Então, o Whitehead sai, né? Sai do nosso estudo nesse momento. Quanto aos outros, Russell, pessoalmente, nunca foi um nerd perdido entre abstrações matemáticas, alheio aos problemas do mundo histórico-social. Ao contrário, dificilmente se encontrará algum desses problemas sobre o qual não nos tenha concedido generosamente a sua opinião. Apenas essas opiniões, sempre redigidas num estilo que simulava a perfeição do equilíbrio do bom senso, variavam de extremo a extremo com perfeita insensatez. Após ter odiado os comunistas ao ponto de sugerir com total candura um bombardeio atômico preventivo da União Soviética, ele encerrou seus dias como um dos mais devotados servidores da propaganda soviética, qualificando o presidente John Kennedy de mais maligno que Hitler e exigindo o desarmamento nuclear unilateral dos Estados Unidos, quer dizer, essa era exatamente a propaganda soviética na época, você fazer campanhas contra a bomba atômica no Ocidente, de modo que você demonizasse as pesquisas sobre a bomba atômica só no Ocidente. Então, a União Soviética ficava imune a essa campanha. Não havia campanha similar nenhuma na União Soviética. Então, era realmente a exigência do desarmamento unilateral. E, ao lado do notório agente soviético Wilfred Burchett, prestando-se ao papel de presidente de um grotesco tribunal dos crimes de guerra dos Estados Unidos, subsidiado pelo governo comunista de Hanoi. Quer dizer, o famoso tribunal Russell era dinheiro que vinha de Hanoi, do governo comunista, do Ho Chi Minh. Quer dizer, como é que a gente começa com uma ideia tão louca e termina com outra ideia mais louca, do mesmo jeito? De um lado ele quer bombardear a União Soviética, quer dizer, fazer a União Soviética voar pelos ares preventivamente, nós vamos soltar uma bomba, matamos todo mundo, acaba o comunismo. Ótimo. E depois ele quer que os Estados Unidos se desarmem unilateralmente, deixando só a União Soviética proprietária de bombas. Né? Agora, ele escreve num estilo que parece muito sereno, equilibrado e sempre de bom senso. Então, se você se deixa iludir pelo estilo e não diz, bom, vamos ver a substância do que ele está dizendo, dá a impressão que ele está com a cabeça no lugar, mesmo quando ele está completamente doido. Mais patético ainda é o caso de Rudolf Carnap. Este sim, um autêntico nerd apolítico, vagamente progressista, que se deixava enredar em tudo quanto era organização de fachada do Partido Comunista, até ir parar, aparentemente sem culpa, nos arquivos do FBI como possível agente soviético. O cara nunca foi agente soviético, nunca foi nem comunista, mas tudo quanto era porcaria que dava para ele assinava. Tá certo? E acabou havendo uma suspeita injusta em torno dele de ser um agente soviético. Quer dizer, era um bobão mesmo. Né? Era um nerd, ele ficava lá com as suas abstrações matemáticas totalmente desarmado ante o mundo real. Exatamente o problema da universidade do Humboldt, como explicou o Erich Wegener. De Wittgenstein, só se sabe que, sem ser comunista em ideologia, admirava Stalin e sonhava em lecionar na Universidade de Kazan. Circula pelo mundo uma hipótese razoável, mas não inteiramente comprovada, de que ele traiu a confiança britânica decifrando os códigos navais nazistas, mas entregando-os aos soviéticos e não ao governo da nação que o hospedava. É um tal de Kimberley que escreveu um livro, O Judeu de Linz, e ele lança essa hipótese a respeito do Wittgenstein. Não é bastante razoável, mas não foi provado. Mas há dois outros aspectos pelos quais a filosofia analítica, nascendo no grupo de erudito de Cambridge, denominado Os Apóstolos, abriu o flanco à influência comunista. O grupo viria a tornar-se o abrigo de um perigoso núcleo de espiões soviéticos a partir dos anos 30 do século XX, o que evidentemente não aconteceria se não fosse um ambiente propício para isso. De outro lado, os apóstolos eram em grande parte um círculo de homossexuais, incluindo Wittgenstein, Sir John Maynard Keynes, talvez o próprio George Moore e, com certeza, os espiões Guy Burgess e Anthony Blunt. Anthony Blunt era um importante historiador da arte que foi desmascarado como espião com os 80 anos de idade, depois que ele já tinha feito todo o serviço. Né? O Burgess não foi mais cedo. Ele e o Kim Philby. Hoje em dia é difícil duvidar da importância da homossexualidade nas medidas diretas da inteligência soviética contra o Ocidente e o Império Britânico em particular. De um lado, como armas de chantagem que a KGB sempre usou com liberalidade. Quer dizer, a KGB tem um monte de ficha de gay, né, para saber que esses caras podiam ser chantageados a qualquer momento. Naquela época, ser gay não era bonito como hoje. Né? Hoje você não vai chantagear o João Uiui dizendo: ah, você faz o que quer, senão eu conto para todo mundo que você é gay. Né? Mas naquela época isso funcionava. De outro lado, como instrumento da ofensiva cultural, que, ao contrário do que os leigos no assunto imaginam, não começou com Antônio Gramsci, mas remonta aos anos 20, sob o patrocínio direto de Stalin. Parece perfeitamente aceitável a tese do erudito gaysista David Richards, né, no livro The Rise of Gay Rights and the Fall of the British Empire, de 2013, de que a disseminação do homossexualismo entre os intelectuais e políticos britânicos, aspas, desempenhou um papel fundamental na luta anti-imperialista, chegando a contribuir decisivamente para a queda do império, no mínimo fazendo as classes altas uma dócil massa de manobra para a espionagem soviética. Massa de manobra, ou no sentido, vamos dizer, de fomentar mais revolução cultural, ou no sentido de usá-las por meio da chantagem. Então, esse livro é muito bem documentado, ele mostra que esse negócio de gaysismo, de fato, penetrou profundamente, né, nas classes altas, entre intelectuais e políticos, e que isso foi, vamos dizer, através, vamos dizer, da ação dos comunistas, um elemento fundamental para a derrubada do Império Britânico. Né? Repetiu-se assim o destino da Universidade Humboldtiana. Quanto mais científica, neutra e profissionalizada a filosofia, mais inerme ela se encontra face a correntes ideológicas que não abdicam da busca fundamental, nem, como Wittgenstein, a neutralizam num mutismo autoimposto, mas a pervertem e a usam para seus próprios fins. Você vê que as ideologias de massa, elas não são alheias a questões da moralidade, do bem e do mal, do sentido da vida, etc, etc. Não são alheias, ao contrário, elas, é aí mesmo que elas vão por esse viés que elas conquistam os corações humanos, é porque elas dão uma resposta a isso, né? Elas dão um sentido de vida para as pessoas. Bom, então se a filosofia está proibida de mexer com o sentido da vida, ela só pode lidar lá com a análise de proposições atomísticas, então ela está desarmada perante isto. Vocês viram, este é o problema de pessoas no Brasil, quer dizer, guardar as devidas proporções, né, e reduzindo para uma escala infinitesimal, é problema de pessoas como Júlio Lemos e Francisco Raso. A formação deles é esta. Então, eles, quando se metem nas questões da história, da política, da moral, eles se atrapalham como crianças. Porque o tipo de formação que eles obtiveram não é suficiente para lidar com isto. Veja, a formação analítica dá para o cara um senso de segurança, porque ele está lidando com domínios lógicos, onde tudo é muito controladinho. Eu digo, está tudo muito controladinho, só ficou de fora o quê? O mundo real, meu Deus do céu. Então, é como você ter um domínio total do jogo de xadrez e achar que com isso você vai derrotar os exércitos adversários. Fala, mas isso não é uma guerra de verdade, é uma guerra jogada num tabuleiro. É um brinquedo, não é uma guerra de verdade. É brincar com um soldadinho de chumbo e achar que você é Napoleão Bonaparte. Em segundo lugar, a habilidade requerida para esse exercício da filosofia de tipo analítico era do tipo que não pode ser adquirido só em livros, mas exige o treinamento dado pelos profissionais experientes no próprio local de trabalho. Quer dizer, um adestramento em lógica. Bom, de fato, você não vai adquirir só no livro. Você não tem um professor lá para corrigir os seus exercícios, mostrar os seus erros de raciocínio, etc. Você não vai aprender nunca, né? A não ser que você seja um gênio. Alguém pode aprender isso tudo sozinho, mas em geral não é assim. O aprendizado assumia assim o aspecto de uma escalada iniciática, bem protegida contra a intrusão dos profanos. Você vê que esta sensação de ter um domínio de algo muito especial e muito elevado, que é inacessível aos profanos, incompreensível. Você vê isso no Júlio Lemos e no Francisco Razo, igualzinho. Ele fala assim, é aquele domínio fechadinho lá, ali você... Não que eles pessoalmente tenham esse domínio, mas o culto desta coisa está presente no ambiente onde adquire a sua formação. Nem a mais inflada eloquência pode descrever o sentimento de superioridade sublime com que os analíticos se defendem contra qualquer objeção da parte de quem não siga os seus métodos. Como tudo que não seja análise da linguagem, aspas, não é filosofia, o crítico da escola só tem duas opções: falar para as paredes ou consentir e formular suas objeções na linguagem da escola, tornando-se ele próprio membro do círculo. Então, quer dizer, para você discutir um cara desse, você tem um problema miserável, porque ele não entende o que você diz, a não ser que você o formule nos termos da escola analítica. Então, para você formular, fala, bom, então eu tenho que pegar todo o meu pensamento e convertê-lo para este código. E daí eu mesmo já estou praticando filosofia analítica, que é uma perda de tempo absolutamente formidável. Formidável. Existe um livro do próprio Stephen Toulmin que chama The Uses of Argument, onde ele demonstra que esse tipo de adestramento lógico, baseado sobretudo, vamos dizer, lógica matemática, tem pouquíssimas aplicações na vida real. Ele diz, na verdade, em filosofia você raciocina menos como um matemático do que como um advogado no tribunal do júri. Então nós devemos pegar, vamos dizer, o direito como nosso modelo para nossas investigações e não a matemática. E existe outro autor, o Fred Sommers, que escreveu vários livros demonstrando que todas as propriedades sublimes que os camaradas da escola analítica atribuem a essa linguagem artificial criada por eles com símbolos matemáticos estão presentes na linguagem corrente também. Ou seja, a linguagem corrente pode ter o mesmo nome, mesmo tipo, vamos dizer, de confiabilidade e de rigor que tem essas outras coisas transpostas a essa outra linguagem. Na mesma medida em que se fecha as objeções filosóficas vindas das trevas exteriores, a escola se imuniza contra qualquer crítica proveniente das ciências ou das humanidades. Quer dizer, não adianta um físico dizer tal ou qual coisa. Fala, bom, ele vai ter que transpor aqui na linguagem da escola analítica, senão não vai funcionar. Um biólogo, ou mais ainda, um teólogo, um escritor, uma coisa assim. Ou seja, é impenetrável, ninguém pode penetrar ali. É fechado mesmo, A fortaleza é inexpugnável, e uma vez consolidado o domínio territorial, pode-se mesmo partir dele para a conquista de áreas mais amplas, que hoje se estendem até a teologia analítica. Quer dizer, os analistas dão palpite sobre todos os problemas que existem. Não é isso? Só que cada probleminha assim, tratado analiticamente, dá um raciocínio de no mínimo 350 páginas, para você chegar a conclusões relativamente pobres. Ou seja, é um adestramento que dá, vamos dizer, um senso de domínio formal muito grande, certo? Mas cujo rendimento, na prática, é mínimo. Então é assim, é como um sujeito que houvesse se exercitado, feito ginástica, sua vida inteira, fica fortão com os braços desse tamanho, mas ele não treinou luta nenhuma, ele só treinou com o corpo dele mesmo. Daí sai um baixinho de 1,20 m, dá um cacete nele. Quer dizer, você é fortão, mas não sabe brigar. Chega um que sabe, bate em você. É a mesma coisa aqui. Quando você vê esse pessoal analítico entrando em discussões fora do campo especializado, como o próprio Bertrand Russell, em geral os argumentos deles são ridículos. E qualquer pessoa sem nenhum treino analítico, até nenhum treino em lógica clássica, descobre os pontos onde ele está errado com a maior facilidade. Eu digo, bom, então você tem todo esse treino, toda essa coisa maravilhosa, você descreveu os livros Princípio da Matemática, você mostrou que você é um baita de um lógico, só que você não pode aplicar essa lógica ao estudo de nada real, você vai ter que usar outra lógica. E você vai errar tanto qualquer outra pessoa. Mas isso não impede que essa escola tenha se expandido de maneira absolutamente formidável até chegar à teologia analítica. Terceiro, o padrão de qualificação tornava-se uniforme e facilmente aplicável, como num campeonato de tiro ou nas artes marciais. Quer dizer, o domínio que você tem de uma técnica lógica é fácil de você provar. Você dá lá meia dúzia de exercícios, o cara ou faz ou não faz. Em vez da livre concorrência no mercado das ideias, O que determinava a ascensão ou fracasso na carreira era agora a maior ou menor adequação a um critério pré-estabelecido facilmente consolidado em regulamentos burocráticos. Não é preciso dizer que esses fatores davam à escola um poder quase ilimitado de censura e exclusão. Foi assim que eles dominaram as faculdades nos Estados Unidos e na Inglaterra. Né? O que basta para explicar a rapidez com que, partindo da Inglaterra, dominou as universidades americanas. Na medida em que a instituição universitária monopolizava o estudo da filosofia, os efeitos se seguiram inapelavelmente. Daqui um parágrafo do Harry Redner. Após a Segunda Guerra, a filosofia cessou quase completamente de atrair uma inteligência de livres pensadores independentes, isto é, intelectuais sem firme afiliação institucional, acadêmica ou clerical, como tinha feito antes. Os únicos que restaram fora das instituições acadêmicas foram... Espera aí. O ideólogo político, um ou outro raro jornalista, ou alguns tipos de pensadores religiosos, poucos dos quais tinham algum interesse em filosofia. Quer dizer, termina a Segunda Guerra, a filosofia recua maciçamente para dentro das universidades e sai do campo de discussão pública. Na França isso aconteceu menos, nós já vamos ver esse caso. Dois importantes intelectuais americanos perceberam em tempo o curso maligno que as coisas iam tomando. O sociólogo C. Wright Mills, em sua tese de doutoramento, assinalou que o autoexílio da filosofia para dentro das universidades bloqueava a ação de uma inteligência relativamente livre, produzindo-se, de um lado, a atrofia da atenção pública à filosofia e, de outro lado, o declínio da qualidade da produção filosófica mesma. O filósofo John Dewey lamentava, aspas, a retirada da filosofia da cena presente, fecha aspas, e enfatizava que a verdadeira filosofia nasce das pressões e dificuldades da vida social, não de um círculo iniciado em que, aspas, a nova escolástica critica as críticas com que outros escolásticos criticaram outras críticas. Então, muito bem. Que horas são aí? Quanto tempo já foi? Vamos fazer uma pausa, daqui a pouco a gente volta. Alô, por favor, se estão ouvindo, avisem pelo chat. Então vamos lá. Aqui nós temos várias perguntas, mas antes eu queria dar alguns esclarecimentos sobre essa questão que surgiu graças ao seu Marco Antônio Villa. Então, independentemente do aspecto bélico-jurídico da questão, que não é propriamente nosso assunto aqui, o essencial das afirmações dele foi, em primeiro lugar, que o PT não é um partido comunista, porque o comunismo... segundo ele, na sua versão clássica soviética, palavras textuais dele, é estatização dos meios de produção. E não é isso que o PT busca. O PT está construindo um poder de tipo patrimonialista. Tá certo? Então, em primeiro lugar, estatização dos meios de produção não é a definição do comunismo. É a definição nominal de uma das acepções do termo comunismo. Ou seja, estatização, na verdade, a estatização dos meios de produção é colocada como um ideal, uma meta a ser alcançada no caminho para o comunismo. Ou seja, simplesmente não é possível que o comunismo comece pela estatização dos meios de produção. Quer dizer, antes de ser uma força que vai estatizar os meios de produção, ele é uma força revolucionária que tem que tomar o poder. E a maior parte da sua história transcorre justamente neste aspecto, com a tomada do poder. A estatização dos meios de produção só seria possível depois que o Partido Comunista tivesse o poder total. Então, a estatização dos meios de produção não é a prática do comunismo. Ele é uma meta que é alegada para ser realizada depois disto e mais disto e mais disto e mais disto e mais disto e mais disto. Portanto, estatização dos meios de produção não é comunismo de maneira alguma. É apenas um elemento do discurso comunista. Para você definir o comunismo como ele é realmente, historicamente, você tem que pegá-lo em todos os seus aspectos e não somente numa das metas alegadas, que jamais, na verdade, jamais chegou a ser realizada em parte alguma. Se o comunismo é a estatização dos meios de produção, estou certo a dizer o seguinte: jamais existiu o comunismo. Porque, em parte alguma, e sobretudo no caso soviético que ele citou, essa estatização foi realizada de maneira muito incipiente, muito parcial. Vamos dizer, propriedade privada dos meios de produção e economia de mercado continuaram existindo na União Soviética durante todo o tempo, de maneira clandestina, mas aceita. Vamos dizer, o governo fazia vista grossa. Então, se partirmos para aplicar essa definição nominal à análise do comunismo, então jamais teria existido comunismo algum, né, no mundo. Existe uma infinidade de livros sobre a economia soviética que mostra exatamente isso, e o Villa provou não ter lido absolutamente nada. E, em segundo lugar, quando você toma a definição nominal de um termo e aplica a uma entidade real, pois ele está comparando a definição nominal ou ideal do comunismo à realidade do PT, ele está falhando a uma regra elementar da metodologia histórica, que é o seguinte: todo paralelo histórico só pode ser feito de ideais com ideais e de fatos com fatos. Não assim, os ideais deste e as realizações efetivas daquele. Mas, em segundo lugar, se ele ataca o PT pela sua corrupção e diz que o PT não é um partido comunista, porque o comunismo é o ideal do estatização dos meios de produção, ele está atacando o PT para salvar a imagem do comunismo. Isso para mim é mais do que óbvio. Como ele faz acompanhar isso de uma negação da importância do Foro de São Paulo, que é evidentemente o fator mais importante na história, então ele está não apenas salvando a imagem do comunismo, mas acobertando o Foro de São Paulo. Quando a conexão entre a roubalheira petista e o Foro de São Paulo é óbvia, porque o movimento comunista latino-americano está se alimentando de dinheiro roubado das estatais brasileiras. Portanto, é evidente que há uma conexão. Para onde está indo o dinheiro? Está indo para Venezuela, para Cuba, para Angola, etc., etc. Até nem só continental, de outros continentes. O movimento comunista mundial está se prevalecendo e está, vamos dizer, se beneficiando do dinheiro roubado das estatais brasileiras. Então, como é que não há conexão? Essa é absolutamente impossível. Não é isso? Em terceiro lugar, quando se diz que o PT não é um partido comunista, dizer isso é esquecer o seguinte: durante a maior parte da sua história, o comunismo atuou através de partidos que não se apresentavam como comunistas, mas que tinham a ligação tática, estratégica e organizacional com o partido, como o PT tem ligações com o Foro de São Paulo e com outras organizações notadamente comunista, e atua numa estratégia conjunta. Quer dizer que eles mesmos confessam, quer dizer, no vídeo do terceiro congresso do PT, o PT admite, olha, o Foro de São Paulo é o comando estratégico da esquerda latino-americana. Portanto, o PT, como um dos partidos mesmos, embora ele seja o fundador, ele obedece a orientação do Foro de São Paulo. Ele está inserido dentro da mesma estratégia, que é o quê? Uma estratégia comunista. Portanto, não tem como escapar da conclusão de que o PT, quer se apresente ou não como um partido comunista, ele atua dentro da esfera comunista e, portanto, é comunista no sentido efetivo da coisa, não no sentido do discurso. Por isto mesmo, é que o caso do Odilo Scherer se classifica perfeitamente dentro dos delitos apontados na famosa sentença do Pio XII e, sobretudo, na de João 23, que é de 1966. Né? Onde João 23 esclarece que não é lícito ao católico colaborar com organizações comunistas, mesmo que elas não professem abertamente uma doutrina anticristã e mesmo que elas se apresentem como cristãs. Né? Contanto que, na sua prática, elas se associem e beneficiem organizações comunistas, que é exatamente o que faz a CNBB inteira. Portanto, claro que se pode discutir tecnicamente se a pena da excomunhão automática já está em vigor sobre o seu Scherer, ou não está, ou se deve ser aplicado ou não, sei lá. Pode-se discutir tecnicamente isso, mas o delito que justifica a aplicação da pena, ele é real e inegável. Não é isso? Então, pode-se dizer que a pena só se aplica se o sujeito fizer isso com plena consciência de que está fomentando, vamos dizer, uma política anticatólica. Ora, o PT dá apoio manifesto a todas as ditaduras islâmicas que estão matando cristãos, meu Deus do céu. Ao apoiar o PT, o seu Scherer está apoiando o partido que aplaude a matança de cristãos. Ou ele, será que ele não sabe disto? Né? Esses dias mesmo foi pego um cara que era um agente terrorista e que era lá alto funcionário do PT, meu Deus do céu. Além disso, o apoio diplomático do PT a essas ditaduras islâmicas é ostensível, é uma coisa pública e notória, não há como negar. Então, como é que o seu Scherer não sabe que está apoiando forças anticristãs? Ah, eu apoiei, mas não foi essa a minha intenção. Né? Isso aí é a mesma coisa que você dizer, ah, eu comia a mulher do vizinho, mas eu não tive nenhuma intenção adúltera. Não, você não teve intenção adúltera, você teve intenção apenas de comê-la. Mas, na hora, você, evidentemente, você não pensou em adultério, porque para pensar em adultério seria preciso você pensar no marido dela. Você não tá, na hora que você está transando com a mulher, você não vai pensar no marido, pensar nela, evidentemente. Então, na hora, eu não sabia que era adultério, eu só sabia que era uma transada como qualquer outra. É a mesma coisa, entendeu? Quer dizer, é uma alegação de inocência que, para ser real, teria de raiar a imbecilidade, pura e simples. Então, ou o sujeito está confessando, ah, eu sou um imbecil inocente que faço as coisas sem saber, ou então eu sabia perfeitamente que eu estava ajudando o partido que não apenas é sócio do movimento comunista latino-americano, como é parceiro diplomático de ditaduras que estão matando cristãos a granel. Hã? Eu fiz tudo isso sem saber, não é possível. Portanto, vamos dizer, a questão das intenções, bom, ela pode ser alegada para isentá-lo talvez da pena. Dizer, não, ele não estava excomungado automaticamente porque ele não sabia o que estava fazendo. Porém, se ele não sabia o que ele estava fazendo, ele não pode, de maneira alguma, exercer esse cargo de bispo, meu Deus do céu. Ele está abaixo das qualificações. Então ele tem que escolher, quer dizer, ou eu sou um idiota completo, alguém indigno de estar aqui guiando vocês, porque eu não sou capaz de guiar nem mesmo a mim mesmo, ou então, de fato, eu estou excomungado lá até sentença por ter apoiado organizações comunistas e pró-comunistas. E pior, a CNBB, elas próprias se tornam uma dessas organizações pró-comunistas que se apresenta como cristão, como disse João 23. Eles, mesmo que a organização se apresente, nada diga contra a doutrina católica e se apresente como cristã, não é lícito apoiá-la se ela estiver conectada de algum modo e associada e ajudando movimentos comunistas. Então é claro que não só o PT faz isso, como a CNBB faz isso. Então, o simples fato de ajudar a CNBB, né, já o expõe à excomunhão automática, ficando isentos dela somente aqueles que fizeram isso sem saber. Como, por exemplo, você pega o Zé Mané da Esquina, que trabalha lá de frentista do posto de gasolina, deu lá um santinho do candidato do PCdoB para ele votar. Ele votou. Ele não sabe o que é comunismo, não sabe o que é PCdoB, não sabe nada e votou. Então esse está aqui inocente. É claro que ele não vai ser excomungado por causa disso. Mas que um sujeito que não apenas é o bispo, mas é o presidente da Conferência dos Bispos, o líder católico de maior projeção do país, não saiba o que está fazendo, não saiba que o PT é o... Não, o PT não é apenas um partido pró-comunista, é o pai fundador do comunismo latino-americano na sua presente fase. Ele é, na verdade, o comando, né, certo? Do Foro de São Paulo, embora ele seja obrigado a obedecer às decisões da Assembleia Geral, foi ele que botou a máquina em movimento. Então, ele é o chefe do comunismo latino-americano. Não tem como escapar disso aí. Agora, vamos discutir tecnicamente. Qual foi o nível de intenção dele nisso aí? Né? E o bom, tá certo, então você reúne uma comissão, lá vai lá para o Tribunal do Santo Ofício e você discute isso lá. Mas para discutir a penalidade, para colocar a penalidade em discussão, é necessário, em primeiro lugar, admitir o delito. Então, nós vemos que esta semana nós tivemos aí um confronto com dois mentirosos. E a coisa mais característica é o seguinte: logo depois desse caso do Scherer, apareceram manifestos abarcinados, gente, manifestações de solidariedade, né? Todo mundo fala de solidariedade, no dia se viu, o nosso bispo foi ofendido, coitadinho, etc. Mas ninguém discute a questão central que eu levantei. Ele está ou não está submetido à excomunhão automática por ter ajudado organizações comunistas? Esse é o ponto que eu levantei. Note bem, inclusive as pessoas, vamos dizer, quando você quer ludibriar a sua plateia, tem uma acusação e você quer se livrar dela por meios fraudulentos, a primeira coisa que você faz é falsificá-la. Então diz, Dom Odilo Scherer foi acusado de ser comunista. Não. Se ele fosse comunista, ele estaria fora da igreja automaticamente. Tá certo? Não estaria nem nela. Ainda mais teria entrado. Segundo, a sentença de Pio XII, confirmada por João XXIII, não é contra comunistas. Você já pensou a igreja ficar excomungando o Nikita Khrushchev, por exemplo, ou Karl Marx? Não faz sentido, eles nunca foram católicos. A sentença é contra católicos que ajudam organizações comunistas. Não contra o sujeito que é comunista. Então, eu nunca disse isso, mas para facilitar a defesa é melhor falsificar a acusação. Ou seja, você acusa o sujeito de uma coisa, eles o defendem de outra acusação que eles mesmos inventaram. Essa é a primeira coisa. Segundo, quando você, em vez de responder formalmente à acusação, que foi menos uma acusação do que uma suspeita que eu levantei, porque eu não sou nenhuma autoridade em teologia, eu não posso afirmar categoricamente que esta penalidade se aplica a ele, mas parece que sim, pela letra do texto e pelo novo Código de Direito Canônico. Quando você transfere a discussão desse ponto, que é muito preciso, para as manifestações de solidariedade, para reclamações contra o estilo em que foi feita a acusação, que eu inclusive meti lá uns palavrões, pelos quais peço desculpa, porque isso aí, os palavrões não têm nada a ver com a história, eles só desviam a atenção, tá certo? Não, são inteiramente desnecessários, não que não sejam merecidos, mas sejam desnecessários e só embola o meio de campo. Então, em vez de discutir o ponto central, eles partem para o problema da solidariedade, para dizer que a maioria dos fiéis ficará do lado do bispo, ou seja, transfere para uma questão de poder e prestígio. E isto é uma característica inconfundível da cultura do fingimento. Onde não se discute as coisas que estão acontecendo, mas coisas hipotéticas que só existem numa fantasia. Tá certo? E os problemas são transferidos para uma esfera realmente da imaginação e do fantástico. É exatamente o que está acontecendo. Então, Também é claro que, num ambiente onde foi destruída a alta cultura, não é possível você levantar nenhuma questão em nível academicamente responsável. Você só pode discutir na esfera dos travões jornalísticos e, portanto, da falsificação. Por exemplo, discutir se o PT é um partido comunista ou não. Olha, eu nunca uso os termos comunista, fascista, agente de influência, etc., como insultos. Eu digo, isso aí são conceitos descritivos e não tomate podre para você jogar na cabeça dos outros. Então, se eu estou dizendo que o PT é um partido comunista e é o fundador e dirigente do movimento comunista latino-americano, isto é um conceito descritivo científico e eu deveria ser respondido neste mesmo nível. Mas eu não posso, porque se você situar a questão no nível científico que eu estou colocando, você vai ter que me dar razão. Então é necessário baixar para, vamos dizer, o nível dos travões jornalísticos. E, portanto, você pegar com termos que deveriam ser conceitos descritivos, como, por exemplo, fascista, e usá-lo como um insulto. Você não sabe do que xingar o cara, se chama de fascista. Mas o Villa chegou ao absurdo total de me atribuir a defesa do Estado forte. Ora, eu nunca defendi nenhum modelo de Estado, mas há certos pontos específicos que eu combato. E o Estado forte é evidentemente um deles, todo mundo sabe disso aí. Quer dizer, tudo aquilo que aumenta o poder do Estado, eu tenho falado mal. O que não quer dizer que eu tenho uma fórmula liberal na cabeça para oferecer para vocês, não tenho. Mas, até eu comentei esses dias, lendo os trabalhos do Ricardo Vélez Rodrigues, que é um estudioso venezuelano que mora no Brasil, sobretudo o livro que chama Pensamento Brasileiro Contemporâneo, você vê que das várias correntes que ele descreve, elas se distinguem menos por divergências teóricas ou filosóficas do que por ideais políticos diferentes. E isto é um sinal de inferioridade muito grande, porque se não há primeiro uma divergência filosófica profunda, e baseado nela você pode até ter diferença de ideais políticos, se ao contrário, se o ideal político aqui é o ponto importante, então o debate está mais no nível jornalístico do que no nível filosófico e científico. Só que isto é tão comum no Brasil. Pô, se você pegar, quais são as divisões da filosofia europeia? Ninguém vai dizer esquerda e direita. Existem pragmatistas, existem existencialistas, existem fenomenologistas, existem idealistas, etc., etc. Ou seja, são diferenças filosóficas. E as diferenças filosóficas não correspondem necessariamente a determinadas diferenças de ideais políticos. Por exemplo, você tem idealistas ou fenomenologistas que são de direita, outros são de esquerda, outros não são nada. Agora, se a diferença de ideais políticos é que se torna o grande critério diferenciador, então é a mesma coisa dizer, nós não temos debate filosófico e nem sequer sociológico, só temos debate político. E hoje não temos nem isso. Então, isso quer dizer que o que quer que você diga, opine sobre o que quer que seja, será sempre interpretado como expressão de um ideal político. Agora, eu sei o seguinte, qual é o meu ideal político? Eu não tenho nenhum, meu Deus do céu. Eu não me considero capacitado para formular o esquema de um Estado ideal que eu gostaria. Não tenho capacidade para isso. Eu só examino pontos específicos. Ou seja, eu nunca fiz uma doutrina geral, doutrina no sentido, vamos dizer, de uma ideologia, não tenho fórmula ideológica nenhuma. No dia que eu pus no meu site a fórmula da minha composição ideológica, eu já usei a palavra composição de propósito, porque eu estou compondo com coisas diferentes e até incompatíveis entre si. E, veja, o Villa também me descreveu como um apóstolo da intervenção militar. Quando vocês acompanham tudo que eu escrevi sobre intervenção militar, vocês vão ver que em nenhum momento eu falei nem contra nem a favor. Eu estou apenas analisando a coisa, porque me parece a ideia de uma intervenção militar ou de um movimento civil que vai derrubar o governo é uma coisa tão complexa, ela tem tantos lados, você tem tanto problema ali dentro, que alguém tem que esclarecer, meu Deus do céu. Por exemplo, eu cobrei dos intervencionistas a seguinte coisa. Bom, você quer uma intervenção militar? Bom, para intervenção militar precisa isto, mais isto, mais isto, mais isto, mais isto, mais isto, mais isto. Como é que você vai fazer? Você já parou para pensar 5 minutos? Nem pensou 5 minutos. Né? Por exemplo, fazemos uma intervenção militar, derrubamos o governo, fazemos novas eleições. Ah, muito bem. Quem vai ser os candidatos que serão admitidos nas novas eleições e quais serão vetados? Você tem a ficha de um por um? Não tem, nem isso você fez. Então, não dá para se convocar novas eleições. Né? Você não sabe como convocar novas eleições. Então, o que você está pedindo? Uma intervenção militar, cujos efeitos imediatos você não é nem capaz de imaginar. Então, você está falando que nem um boboca, que quer uma coisa sem saber o preço. Né? É que nem, sei lá, o garoto que exige, né? O garoto filho do pobre trabalhador exige que o pai compre um Rolls Royce. Porra. Não está sabendo o que está falando. Então, todos os esclarecimentos que eu fiz foi nesse sentido. Quer dizer, eu não sei se deve haver uma intervenção militar ou não. Eu não tenho a menor ideia disso aí. Eu não costumo dizer para as pessoas fazerem coisas que eu mesmo não sou capaz de fazer. Então, eu sou capaz de planejar uma intervenção militar, de ter uma visão de todas as coisas? Claro que não. Então, se alguém no Estado-Maior está pensando nisso, tomara que pense direitinho e faça os planos tudo direito. Né? E, em segundo lugar, como você conceberia, para o outro lado agora, ah, vocês são contra a intervenção militar, então tá bom, como é que você vai fazer uma intervenção civil e derrubar um governo sem apoio militar? Você derruba o governo Lula, fecha o PT, no dia seguinte tem tropa venezuelana aqui dentro, venezuelana e cubana, o que, que você faz? Daí você chega para os milicos, esse mesmo que você estava xingando até a véspera, dizendo, seu fascista, vai para casa, não queremos ditadura, agora vem aqui me defender. Então, tudo isso é enormemente complexo, as duas posições são dificílimas de ser mantidas. Né? Eu só estou fazendo um apelo à abordagem responsável das coisas. Né? Então, quer dizer que antes de ser contra ou a favor de alguma coisa, você tem que saber que coisa é essa, meu Deus do céu. Que coisa é essa, quanto custa, que consequências tem. Então, em nenhum momento eu tomei partido. Eu disse uma vez, por exemplo, que se eu fosse um general, eu já teria feito uma intervenção. Porque moralmente é impossível o general ver tudo isso e não ficar indignado e não querer agir. Né? Mas eu disse, se eu fosse um general, né? Coisa que eu não sou. Não sou sequer um oficial de Estado-Maior. Sou capaz de fazer um plano de um golpe militar? Mas de jeito nenhum, isso leva 2 anos para fazer. Né? E você precisa ter informações que eu não tenho. E qualificações profissionais que eu também não tenho. Então eu não sou capaz de ficar pedindo para o outro fazer uma coisa que eu nem sei o que é. Né? E também não sou capaz de ficar combatendo os sujeitos, dizer não, não faça. Eu não posso dizer nem faça, nem não faça, meu Deus do céu. A coisa é complicada demais. E segundo, em terceiro lugar, essas coisas, elas não se decidem pela vontade do seu fulano. Eu quero um golpe militar ou eu não quero. Né? Essas coisas são decididas por um processo histórico muito complexo. Né? Então, provavelmente, eu acho que se um movimento civil continuar e começar a bater muito forte no PT e acertar no Foro de São Paulo, pode haver uma reação militar do outro lado e daí os militares vão ter que entrar em cena. Né? Se isto será o que ele chama uma intervenção militar constitucional ou será um golpe de Estado, eu digo até hoje eu não consegui ver direito onde termina uma coisa e onde começa a outra. Eu não sei, mas me parece que, por exemplo, num caso de guerra, você entra naturalmente num estado de sítio, e o estado de sítio confere ao governante poderes extraordinários que não são os da Constituição. E quem será o governante? Certamente não será mais a Dilma. Né? Pode ser algum general. Então tudo isso é de uma complicação enorme. E eu acho que não cabe a mim ficar levantando bandeiras, exceto em casos muito determinados e particulares. Né? Presta atenção, tudo aquilo que eu digo pró e contra é sempre um caso concreto e determinado. Né? Então, por exemplo, esse caso da Smartmatic, eu sou a favor da averiguação, meu Deus do céu. Né? Não é possível os caras quererem fazer engolir uma apuração secreta e nós temos que dizer amém sem poder sequer pedir uma investigação. Então, nesse caso, você é a favor da investigação? É claro que sou. Né? Mas é um ponto determinado, eu não tenho modelo de Estado, não tenho. Eu sou contra fórmulas doutrinárias gerais. No mínimo porque vai terrivelmente contra o meu temperamento. Eu não sou disso, eu não gosto disso, eu tenho horror disso. Eu tenho preguiça de ler essas coisas. Né? Se os gente diz, ah, está aqui a suma das doutrinas liberais, ou da doutrina fascista. Então, você me mostra primeiro onde isso existe historicamente, daí eu vou estudar. Tudo que não me interessa, essas fórmulas doutrinárias, me interessa a realidade dos regimes. Quer dizer, o que eles estão fazendo mesmo? Hã? Então, a realidade histórica me interessa. Essas doutrinas... Aí estão só falando como o desprezo do Napoleão Bonaparte. Isso é les ideologues. Né? Então, ideologias são pretextos. Elas só interessam na medida que elas têm uma conexão com um esquema de poder real. Então, isso é o que eu tenho feito. Né? Agora, o sujeito me atribui a defesa do Estado forte, a apologia mesmo. Mas não, isso aí é difamação mesmo. E segundo, o indivíduo repetiu duas vezes. Né? Não foi um erro de momento. Se ele fizer uma terceira vez, fica caracterizado uma campanha de difamação, ainda vou ter que tomar a providência. Né? É, a Veja já pediu pinico, de algum modo, o Graeb já me mandou uma carta, a Joyce Hasselman escreveu ao Felipe, Moro Brasil, dizendo, ah, peço desculpas ao professor Olavo e tal, preciso até publicar esses recadinhos. Só não publiquei ainda, porque eu estou esperando que eles marquem a entrevista que eles disseram. Né? E... ver se essa entrevista tem limite de assunto ou não. Você disse, ah, você fala o que você quiser, mas você não mexa no Vila. Eu falo, então não quero a entrevista. Então vou voltar para a boa e velha via judicial. É, então, quanto ao Vila, analisando a conduta dele, antes o pessoal xingava de desinformantes, mas era xingamento. Né? Então não levei a sério. Falei, bom, mas vendo esse empenho sistemático dele de acobertar no Foro de São Paulo, e de não comprometer a imagem do comunismo num esquema de roubalheira que existe para fortalecer o comunismo, falar, não, isso aí não é coisa de... isso não é só distração ou idiotice, isso aí tem coisa. Né? Então, me parece que o homem é um desinformante mesmo. Tá certo? E nesse sentido, um cara perigoso. Quer dizer, figura perigoso. Perigoso é você acreditar nele. Né? Se não acreditar, não tem problema algum. Estão feitos esses esclarecimentos? Eu acho que, bom, acho que não dá mais tempo para responder perguntas, achei que ficou muito tarde, né? Bom, para não dizer que não respondo nenhuma, respondo uma. Né? Que Carlos Alberto. Presumo que somente um leitor com mentalidade filosófica, ou mais precisamente um filósofo, seja capaz de extrair a atividade pressuposta nas obras escritas dos filósofos, como o senhor fez com a teoria dos quatro discursos. Isso resgata o que já foi ensinado no curso online de filosofia, que para o verdadeiro ensino da filosofia é preciso ter contato com um filósofo vivo, em atividade. Tendo isso em vista, haveria alguma razão para o fato de do círculo de alunos do Mário Ferreira não ter saído nenhum filósofo? Olha, essa é uma pergunta crucial. Eu não conheço todos os alunos do Mário Ferreira, mas eu vi que alguns deles, que com base no que aprenderam com ele, subiram na vida, progrediram, etc., etc., tinham extrema má vontade com ele. Né? Teve um que eu fui pedir a ajuda dele para trabalhar os escritos do Mário Ferreira e tal, o cara me disse, não, mas o Mário tinha aquele negócio esotérico. Eu falei, peraí, que eu saiba, você é maçom. Portanto, você é esotérico ainda, tão esotérico quanto ele, ou talvez mais um pouco. Quer dizer, quem vem com essa frescura? Né? Então, e assim por diante, entendeu? Né? Tem outro, um padre, que diz, ah, o Mário era um discípulo de Nietzsche. Eu digo, o Mário foi discípulo de Nietzsche aos 3 anos de idade, entendeu? E depois ele evoluiu tão, que é uma coisa tão descomunalmente independente de Nietzsche, que isso aí é aviltar a memória do homem. E assim por diante, todos os discípulos dele faziam alguma coisa para dizer, ele tinha essas qualidades, mas... quer dizer, uma coisa de uma desproporção. Eu digo, então você é capaz de fazer coisa melhor que o Mário? Então faça, ué. Não fique... mas é aquela coisa brasileira, um faz e o outro, em vez de fazer, fica só depreciando, né? Justamente para não ter que concorrer. Eu não sei que tipo de gente frequentou os cursos do Mário. Né? Eu sei, por exemplo, que o Paulo Maluf foi aluno dele, mas foi aluno no curso de oratória, né? Então está menos culpado. Né? Talvez ele nem soubesse da filosofia do Mário. Mas tem uma coisa... tem uma coisa que eu pergunto, será que no próprio trabalho do Mário não existe algum motivo para não ter produzido nada? Existe. O Mário expunha tudo em termos de conclusões doutrinais. Ele estava formulando um sistema filosófico. Né? Pronto. Um sistema filosófico que ele intuiu e sacou tudo de uma vez. E em 16 anos, produzindo um livro atrás do outro, ele foi expondo aquilo. E simplesmente não teve tempo para educar os seus alunos filosoficamente. Eles ouviam o Mário falar e ficavam... Entendeu? Você está que nem o Pedro, levando bronca da mãe. Você é professora. Eu acho que ele ficava assim, você está entendendo? Quer dizer, o Mário era um grande filósofo, o maior filósofo que já existiu na América Latina inteira. Tá certo? E era um grande conferencista, mas nunca foi um grande professor. Não deu tempo de ele ter a preocupação. Quando ele tinha preocupação pedagógica, isso que só atrapalhava. Entendeu? No livro Filosofia e Cosmovisão, ele tenta ser pedagógico, e daí essa parte do livro é a pior que tem. Daí, de repente, ele volta a ser o Mário Ferreira dos Santos e faz aquelas exposições sistêmicas, absolutamente brilhantes, nos dois capítulos finais, que daí já ninguém mais entende. Né? Então, a parte do Mário que todo mundo entende não vale grande coisa, e a parte que vale, ninguém entende. Porque precisa anos de imersão, de exame, etc. E aos poucos você vai vendo a grandeza imensurável desse filósofo. O Mário, ele disse que ele estava fazendo uma conferência, já no tempo que ele ainda era nietzscheano, e de repente ele tem um estalo. Ele disse: me desculpa, tive uma ideia e vou para casa escrever. Passou 16 anos escrevendo, saindo 50 e tantos livros nesse período. E assim, um a cada 3 meses. Você não teve o menor tempo de tentar dar uma formulação pedagógica para aquilo. Quer dizer, foi um estalo, uma iluminação espiritual que ele teve. E nós não podemos condená-lo pela sua obscuridade, pela sua dificuldade. Porque, olha, se deu tempo de registrar tudo, isso já é um negócio absolutamente formidável. É que nem o caso do Jacobin, né? Tinha aquelas intuições fulgurantes e escrevia numa linguagem que ninguém entendia. Fala, bom, e depois a gente troca em miúdos, né? O Mário mesmo dizia que depois que ele morresse, as pessoas iam dar um jeito nos textos dele. Que a pessoa não quer dar, ele quer simplesmente imprimir e ganhar um dinheiro. Então, é isso. Eu acho que, em parte, o ambiente não foi favorável. E uma coisa que não era favorável no ambiente era a própria descrença. As pessoas viam o Mário falando, ouviam aquelas coisas e ficavam... Eu também tive essa dúvida. Quando o primeiro livro do Mário Ferreira que eu li, que foi o do Pitágoras, eu li e falei, ou este cara é completamente louco, ou ele é um dos maiores filósofos de todos os tempos. Né? O livro, quer dizer, era uma impressão vagabunda, barata, né? A linguagem é toda estropiada. Então, a primeira hipótese parecia assim, a mais confortável. Ah, o cara é louco, esquece isso. Né? Só que eu não fiz isso. Eu tinha muito desejo de encontrar uma coisa boa e valiosa no pensamento brasileiro. E não joguei essa oportunidade fora. E fui me aprofundando no Mário. E cada vez a minha admiração por ele foi crescendo mais e mais e mais e mais. E hoje eu tenho certeza. No mínimo, você pode dizer que ele foi o maior filósofo da América Latina de todos os tempos. No mínimo está aí. Um dos maiores do mundo. Talvez o maior do mundo nesse período em que ele viveu. Mas eu acho que aquele público, você fala, filosofia no Brasil, esse cara não pode ser tudo isso que ele está parecendo. Né? Então é aquela depreciação por hipótese, que no Brasil é tão comum. Então, eles viram, né, o gigante, mas só enxergaram o sapato dele. Foi esse um dos problemas. E por outro lado, ele mesmo não teve tempo de se explicar melhor e mais pedagogicamente, embora ele o quisesse. Ele queria, mas, gente, não dá tempo. Você vê o tamanho do que ele fez em 16 anos. Ele era um homem doente, ele tinha um problema cardíaco seríssimo, morreu disso. Né? Um homem gordo, enorme, com o coração falhando. Né? E ainda escreveu tudo isso, e escreveu, pum, morreu. Né? Ele fez mais do que podia. Você ainda vai querer que ele dá troque miúdo e seja pedagógico? Falo, não, são os seus discípulos que têm a obrigação de fazer isso. Mas eles o depreciaram. Eles não tiveram ideia do tesouro que tinham na mão. Bom, é isso. Eu não vou mais aqui o Gabriel Siqueira pergunta. Quanto ao Vila, acho que ele se equivocou e não consegue sustentar a posição. No entanto, ele levanta uma questão que eu gostaria que o senhor examinasse. Ele argumenta que o que está por trás do PT é um espírito de caudilismo latino-americano e não a bandeira socialista. Isto é uma bobagem total. É só ele ler as intervenções do PT no Foro de São Paulo. Ele lê os documentos internos do PT. Ele vê que esse caudilismo é uma coisa que ele atribui de fora ao PT em caráter pejorativo. Ele está xingando o PT disso aqui. Isso não é uma análise objetiva. Né? Quanto a essas grandes negociatas que o PT fez, Você me mostra algum partido comunista que não as tenha feito quando está no poder. Todos eles agiram exatamente assim. Agora você acha que o comunismo é aquela coisa pura que o sujeito chega lá, tomei o poder, agora está tudo estatizado e já virou o socialismo e amanhã depois abolimos o Estado, vai ser o comunismo. Isso aí é história da carochinha, isso aí só uma criança pode pensar isso aí. Na verdade, você tem todo um processo, a praxis, a dialética, etc, etc. Eu até dei um exemplo. O pessoal é muito simplório quando analisa o comunismo. Eu tenho certeza que se você não é capaz de ler um livro de Hegel do começo ao fim, você não é capaz de entender o comunismo. Porque Marx leu muito Hegel e o Hegel todo está embutido dentro do marxismo. Então, vamos dizer, a técnica, o fundamento lógico do marxismo está em Hegel. Se você não é capaz de ler Hegel, e olha, não é qualquer um que lê Hegel, você nunca vai entender o comunismo. Então, eu contei a minha primeira experiência na militância comunista, que foi a participação numa eleição do sindicato na São Paulo, no qual havia duas chapas, as duas comunistas. Só que uma, que era mais antiga, que já estava no sindicato fazia 20 anos, e já tinha acusação de corrupção, eles estavam totalmente sujos. Então, eles consentiram em fazer o papel dos pelegos da direita para estender o tapete vermelho para outra chapa, tomar o sindicato. Que ali é o seguinte, ou o sindicato ia para o brejo de tanta acusação de corrupção, tão desmoralizado que ele estava, ou tinha que botar uma nova chapa para ocupar o espaço. Os comunistas sempre estão dispostos a fazer sacrifícios da sua vaidade pessoal pela glória do partido, e eles fizeram, eles consentiram em levar os ovos podres na cabeça para que a outra chapa entrasse. Foi só algum tempo depois que eu soube que todos aqueles que nós chamávamos de pelego direitista eram membros do partidão também. É? Muito respeitados lá dentro. Quer dizer, a briga era só para fora. Então, essa foi minha primeira lição de praxis dialética. A mais simplesinha que tem. E o pessoal até hoje não absorveu sequer esta. É? O próprio Villa, quer dizer, ele não tem a menor ideia de que um partido comunista pode adotar uma política caudilhista quando lhe convém. Né? Sobretudo quando ele precisa consolidar o seu poder. E ele precisa de dinheiro para isso, meu Deus do céu. Você vê, os comunistas sempre, o Partido Comunista, onde eles arrumavam dinheiro? Roubando. Sempre foi roubando. Né? Por exemplo, o Partido Bolchevista, ele se alimentava de assalto a trens. O grande assaltante de trens e fornecedor de verbas para o partido era Stalin. Porém, se você não está num momento de revolução armada, se você foi eleito pelo voto democrático, etc., você não vai poder assaltar trem, nem banco. Então você tem que inventar outro tipo de roubo. Então você passou dos assaltos, que tinha na década de 60, 60, ao roubo. A diferença entre assalto e roubo é que assalto usa um meio violento e o roubo não. Quer dizer, em vez de chegar lá e encostar um revólver na cabeça do caixa e me dar o dinheiro, você faz uma trama lá no papel, meu Deus do céu. É? Foi esta a mudança. É? Agora, enriquecer através do assalto ou do roubo é a constante de todos os partidos comunistas. É? Então, agora usar esse termo caudilismo é só enfeitar. É uma figura de linguagem. Isso não é um conceito científico de maneira alguma. Não, você chamar o Lula de caudilho é xingá-lo. É compará-lo, sei lá, ao Getúlio Vargas, ao Borges Macedo, até o Leonel Brizola, tá certo? Mas leia todos os documentos do Foro de São Paulo, leia os documentos internos do PT, e você vê que ali está traçada a estratégia. É? E isso não tem nada de caudilismo. Caudilismo é um conceito que vem de fora, um carimbo que vem de fora, não é isso? Com finalidade apenas depreciativa. Não que o PT não mereça ser depreciado, xingado de qualquer coisa. Né? Tudo que você xingar o PT serve até caudilismo, mas não venha me dizer que isso é um conceito descritivo válido e suficiente para diferenciar entre o comunismo e o partido que é o pai fundador e salvador do movimento comunista na América Latina, meu Deus do céu. Onde você fala de... Agora, se você isola o PT do Foro de São Paulo, que ele criou e ao qual ele é totalmente fiel, e que o Lula, as Farc, o Luiz Felipe Lamprey, todo mundo reconhece que é o comando da Revolução Latino-Americana, se você isola, você não quer entender nada, então você vai ter que inventar um outro conceito qualquer para descrever esse PT que você inventou, que é um PT desligado do Foro de São Paulo. Muito bem, então eu acho que por hoje é só, já cansei vocês bastante, né? Espero que tenha valido a pena, e semana que vem nós continuamos. Ah, estou lembrando vocês o curso que será dado de 18 a 23 de maio, sobre o tema a formação da personalidade, que será dado aqui em Coronel Heights, talvez aqui na minha casa mesmo, sei lá. As informações estão na página do seminário e na página olavodecarvalho.org ou com a Marcela Andrade, né? Marcela C. Andrade, C sem ponto, @gmail.com. Tá bom? Então, até a semana que vem. Muito obrigado.